Mas bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer o repto que o José Carlos Marques lançou, estar aqui presente. E queria também saudar os presentes e dizer que é com muito gosto que aqui estou. E vou tentar, digamos, partilhar uma reflexão que já fiz e que vou fazendo e refazendo. E vou deixar já claro que reagi à primeira provocação de José Carlos quando disse que íamos falar do desenvolvimento. E eu perguntei, por que não do contra-desenvolvimento? E, portanto, esta é a primeira, digamos, nota que eu queria deixar aqui. Acho que nós muitas vezes estamos centrados neste conceito quando, olhando para a realidade concreta, o que apetece dizer é que não é aquilo de que estamos desejando, é outra coisa. E, de facto, logo começando por esta sessão, perguntei aqui, digamos, a propósito da simbologia da trofa, o que é que era este símbolo? E veio a propósito falar, digamos, de algo que era sentido como muito da terra, mas que afinal foi destruído, a ponte pêncil que faz parte. E depois a seguir ouvimos falar, digamos, dos cheiros nauseabundos e por aí adiante. Eu não me vou deter naquilo que todos nós sabemos que é, de facto, o impacto humano sobre o solo, a água, o ar e por aí adiante. Mas isso tem a ver, de facto, com a ideia que eu tenho de que estamos usando a palavra desenvolvimento quando devíamos usar a palavra contra-desenvolvimento. Mas vou também ser provocador do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, porque acho que é um outro termo que veio amaciar a ideia simpática do desenvolvimento. E, portanto, vou dizer que o desenvolvimento sustentável é, a continuar como estamos, insustentável. Bom, em resumo, eu já fiz a conferência, mas é isto, é isto. Vou começar por chamar a atenção para esta ideia de que, na nossa aldeia global, o desenvolvimento é só um termo namorador. Procura seduzir-nos. Mas a realidade é esta, a nível global. O mundo está dividido e há um mundo, outro, que nós não conhecemos, mas que, para o seu cotidiano, tem que, de facto, lutar muito. E, portanto, quando se fala neste contexto global, eu quando aqui cheguei hoje perdi-me, como é natural, e as duas primeiras pessoas que encontrei na minha perdição foi um indiano e uma eslava. E, portanto, nós de facto estamos numa aldeia global. Ora, temos que pensar também neste quadro do mundo como um todo. E depois desta imagem, queria deixar só duas notas, não me vou alongar, mas mais de metade da humanidade vive na pobreza. E menos, com menos de 2 dólares por dia. E uma em cada 5 pessoas no mundo vive na pobreza extrema. Ora, apesar de todas as declarações do milénio, do decénio, do quinquénio, enfim, há N declarações, o que nós encontramos é pessoas a viverem pobreza extrema a nível global e a crescer esta pobreza extrema. E, portanto, eu, a certa altura, quando andava nesta, digamos, reflexão, cruzei-me com a literatura de Manuel Bandeira, com esta frase dele, e sublinhei aqui uma série de frases que vou deixar para a audiência ler, com a sugestão de que, aonde está a palavra lirismo, ponhamos desenvolvimento. Em resumo, eu pessoalmente estou farto do desenvolvimento comedido, do desenvolvimento bem comportado, do desenvolvimento funcionário público. Estou farto deste desenvolvimento namorador, político, raquítico, siflítico, de todo o lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. Não quero mais saber do desenvolvimento que não é libertação. E libertação daquilo que nós sentimos que não está, de facto, compatível com o conceito inicial de desenvolvimento. Passo agora um bocadinho para o plano local. E este in loco quer dizer, de facto, o que nos rodeia mais proximamente. Cada um terá uma experiência diferente, mas se olharmos à escala local, eu acho que nós encontramos uma queda da biodiversidade e uma subida da poluição. Nós encontramos uma queda dos valores sociais e, naturalmente, uma subida da litigância, do conflito. Nós podemos, de facto, fazer uma revisão em baixa da sustentabilidade das empresas e podemos, de uma maneira muito amaciadora, falar do crescimento negativo do emprego. Tal como podemos fazer uma revisão em alta da desigualdade social e do clamor da pobreza. Tal como podemos falar do decréscimo dos salários. Esta reflexão não tinha muito a ver com esta crise próxima. Este texto começou a ser pensado, digamos, à data daquela fotografia em 2008, mas isto ainda continua a ser muito aquela ideia que eu transmiti inicialmente. O que nós encontramos à nossa volta, de uma maneira muito vivida, é muito de contra-desenvolvimento. Ora, agora vou passar então à fase de provocar um bocadinho a ideia de provocar um bocadinho o conceito de desenvolvimento sustentável. Como isto é insustentável do ponto de vista, digamos, emocional, nós arranjamos a ideia de que há aqui um problema ambiental, há aqui um problema que vai transmitir-se aos nossos filhos e aos nossos netos e, portanto, atenção, vamos lá falar do problema da sustentabilidade. E a sustentabilidade começou por ser um problema, de facto, ambiental. Digamos, aparece na literatura não por preocupação do desenvolvimento, mas por preocupações de natureza ambiental. E, a certa altura, digamos, há o cruzamento e passa-se a falar do desenvolvimento sustentável. Só que é, de facto, como muitas vezes acontece, uma boa oportunidade para o status quo assimilar as novas ideias. E, portanto, fala-se muito do problema das gerações futuras e fala-se muito do que vai ser, digamos, o futuro se nós continuamos por este caminho. E, portanto, evidentemente que este conceito é um conceito simpático, é um conceito que merece o aplauso de toda a gente e, neste momento, podemos dizer que é um elo entre muitos atores que muitas vezes são como o azeite e a água, imiscíveis. Imiscíveis. Todos falam do desenvolvimento sustentável, mas têm perspectivas diferentes, desde o industrial, para quem o ambiente é uma chatice, até ao agricultor, digamos, ainda que luta por uma lógica camponesa e, portanto, tem uma filosofia completamente diferente da do industrial, até à assistente social que está naturalmente, digamos, preocupada com as questões da pobreza, ao cidadão que não quer o mau cheiro. Todos desejam o desenvolvimento dito sustentável, não só para o futuro, mas para já. Mas é evidente que também o desenvolvimento sustentável, esta ideia, este conceito, é um conceito que é aplaudido pelos governos. E não há nenhum que se preze que não tenha o seu programa de desenvolvimento sustentável. Não é? Portanto, isso é conhecido. Quer dizer, as ONGs também ficaria muito mal que não lutassem por esta ideia, que é uma ideia, francamente, digamos, de aplaudir. Mas, claro, os banqueiros também. Não sei se deram conta, mas estamos a ficar esverdeados em termos de imagem deste e daquele banco. A cor é preciso esverdear, não é? Porque o verde é simpático hoje. E os empresários, naturalmente, também, os mais atentos, começam a utilizar, digamos, as palavras em seu próprio proveito e a palavra ambiente é, naturalmente, uma delas. Bom, o problema é que, de facto, esta noção é fugidia, é imprecisa e, portanto, pode ser insustentável. E convoca muitas polémicas. Convoca polémicas filosóficas, polémicas éticas, polémicas políticas, tal como também põe-nos o problema dos nossos limites quanto ao saber. E há muitos limites que nós não sabemos em relação às mudanças ambientais. Há problemas que nós não dominamos. Há falta de saber em relação a determinados assuntos. Por exemplo, ainda agora aqui, o José Carlos Marques levantava o problema de não chamarmos a atenção para o solo. O que é uma coisa muito estranha, com tanta gente do mundo da biologia, o solo ser uma espécie de buraco negro, quando o solo é exatamente aquela epiderme do globo terrestre que sustenta a vida toda. E, portanto, há de facto coisas que nós não sabemos e devíamos saber. Também não sabemos muito ainda da economia dos recursos naturais. É uma economia dos economistas que se preocupam com este recurso, que não tem uma longa tradição. Tal como também medimos mal ainda os impactos ambientais da tecnologia. E, portanto, este é um quadro, digamos, de ignorância, em muitos aspectos, tal como é também a nossa ignorância em relação às políticas, particularmente porque as políticas estão mudando num ciclo muito curto, não é? As políticas são para reduzir a 4 anos, quer dizer, e quando é 4 anos, não é? E, portanto, quer dizer, falar de políticas, por exemplo, que é outra palavra que precisava de um grande abanão, porque o que é esta palavra políticas? Em português temos esta dificuldade, não é? Não temos o polity, não temos o politics, nem temos o policies do inglês, que são 3 conceitos diferentes para falar, digamos, no fundo, do grande fenómeno político. E, portanto, o ponto é este. O desenvolvimento sustentável é uma noção simpática, mas também pode ser, digamos, pode-nos levar por caminhos de acomodação. Basicamente é esta a ideia. Ora, eu não vou deixar isto aqui ficar, isto é em inglês, mas é para transmitir a ideia que já tinha transmitido. Ou seja, o conceito nasce com uma preocupação de desenvolvimento económico. E é o conceito de economia, digamos, de desenvolvimento sustentável, é definido a partir de uma noção de desenvolvimento económico. E, portanto, há aqui uma espécie de preocupação, sobretudo com a economia e com o futuro. Ora, eu queria aqui pôr um ponto muito sintético, mas que eu acho que está na raiz de tudo, que é esta relação entre o homem e a natureza. E, portanto, a primeira observação que eu quero fazer ao conceito de desenvolvimento sustentável é com esta pergunta. Para quem? É para os bichos? É para o homem? Porque em muita da linguagem que eu encontro, vejo muitas vezes o homem fora, como se não fosse parte do ecossistema. Isto é absolutamente, digamos, irrealista, não cola à realidade. E, portanto, ponho isto de uma maneira crua, para quem é o desenvolvimento sustentável? Ora, se é para o homem, nós temos que perceber qual é a sua relação com a natureza, num ponto de vista muito amplo. E isto reduz-se a 3 noções fundamentais. No passado, o homem submetia-se à natureza. Encarava a natureza como uma espécie de um Deus todo-poderoso e, portanto, a atitude básica era de submissão. Muito mais recentemente, enfim, na evolução histórica, na evolução da humanidade, aquilo que acontece é a situação é distinta, completamente distinta, oposta, podíamos dizer, porque com a ciência e a tecnologia o homem acha que pode controlar a natureza. Então, em direito aos rios, mete os rios dentro de tubos, arrasa montanhas. Deixem-me só meter aqui um pequeno parênteses. Quando eu cheguei atrás dos montes, havia um colega que era veterinário, bastante mais velho, podia ser quase meu pai, e que dizia, o que é preciso para desenvolver atrás dos montes é arrasar o marão. Nós ficávamos sempre na dúvida se ele estava a falar metaforicamente ou se era um bocadinho a sério. Eu acho que ele estava a falar a sério. E acho que continua-se a pensar assim, não é? Porque também é um brilharete dizer que temos o túnel mais longo da Europa, furando o marão. Bom, portanto, esta perspectiva do controle sobre a natureza ainda existe. E é preciso construir mais barragens, quando há movimentos de desconstrução de barragem e naturalização de rios, etc, etc. Portanto, passamos uma fase em que, pela ciência e pela tecnologia, mas isto é recente na história da humanidade, o homem acha que controla a natureza. Não interessam as catástrofes. A gente esquece rapidamente. A sensação de impotência e de vulnerabilidade é esquecida muito rapidamente, passam as notícias a seguir e, portanto, nós continuamos numa de que nós vamos controlar e dominar a natureza. Bom, e depois há assim uns líricos, entre os quais eu me incluo e o Zé Carlos Marques com certeza também, que é, bom, a gente devia conviver com a natureza num espírito, digamos, de harmonia, não é? A gente devia ter a noção de que há aqui uma relação que é delicada, que é frágil, nós estamos aqui só de passagem. E, portanto, era esta a ideia. Mas, ou seja, em resumo, a relação homem-natureza passa por estas 3 situações. Claro que no concreto pode haver esta mistura, não é? Pode haver mistura, nós pendemos mais para um lado, para o outro, mas de um ponto de vista analítico, para arrumar as ideias, ou nós nos submetemos, ou nós controlamos, ou nós procuramos, de facto, enfim, encontrar uma relação equilibrada, tensa, permanente, sob revisão constante e crítica, ou então, de facto, nós passamos rapidamente ou à situação de controle ou à situação de submissão. Bom, se o desenvolvimento sustentável é para o homem, vocês, desculpem, mas eu tenho que perguntar o que é isso, o que é o homem, quem ele é. E esta reflexão que eu venho trazer aqui é uma reflexão um bocadinho, enfim, densa, mas que eu ia arrumar muito rapidamente para dizer que o homem é pessoa, não é indivíduo, é pessoa. E para ser pessoa temos então que perceber o conceito. E o conceito de pessoa, para mim, isto é uma visão bastante pessoal, mas para mim é um ser em inter-relação permanente, desde que nasce até que morre. Aliás, antes de nascer já está. E portanto nós temos quatro dimensões com a seta a transmitir a ideia de que vai variando ao longo do tempo este conjunto de relações. A primeira ideia é, nós somos seres, diria outorga, terráqueos. Andamos com os pés sobre a terra. Estamos sujeitos à lei da gravidade. Não andamos assim a flutuar aí como aos anjos. E, portanto, esta relação ecológica é fundamental, é cotidiana. É uma relação, eu digo que é ecológica porque nós dependemos da terra para sobreviver. Todos os dias temos que tomar um pequeno almoço, ingerir o mínimo de calorias. E, portanto, é uma relação ecológica e é também a relação económica. Eu com a Terra. A ecologia, a economia, é esta relação cotidiana do homem com o solo, seja solo urbano ou não, é esta relação. Que é uma relação vertical. A própria ideia da lei da gravidade remete para esta situação de nós estamos em contacto com a Terra. Bom, há nesta relação vertical também o céu. E eu quero chamar a atenção que este céu está entre aspas e que é a ideia de uma relação transcendental. É a ideia de que nós, quando olhamos para o macro ou para o micro, mesmo da natureza, nos podemos relativizar e sentir que somos, de facto, na escala do universo, uma poeira, ou na escala, digamos, micro, digamos, uns grandes gigantes. Em qualquer dos casos, do ponto de vista empírico, as religiões e as anti-religiões são a prova evidente de que há uma relação transcendental subjacente à pessoa. Mas nós, evidentemente, também somos pessoa, no sentido de consciência individual, e, portanto, temos o nosso ego, temos consciência de nós próprios, e temos aqui a relação psicológica. Eu comigo, eu falando com os meus botões, eu relaciono-me todos os dias comigo mesmo, sobretudo se os outros me questionarem. E, portanto, também há aqui uma parte de relação com os outros que eu sublinho é a relação sociológica, que começa logo ao nível do par. Um par é já uma relação sociológica. Os psicólogos diriam que não, que isso é para eles, mas os sociólogos gostam de chamar a atenção para a questão do poder, que começa logo ao nível do par. E, portanto, nós temos aqui uma espécie de pessoa que é um cruzamento de uma dimensão vertical e de uma dimensão horizontal. Eu e os outros podem ser os pares, os superiores e os subordinados, evidentemente, há aqui relações de poder, mas, em resumo, nós somos este conjunto de relações permanentemente. Permanentemente. E, portanto, este quadro, este conceito de pessoa, para mim, é fundamental. Porque se nós não o atendemos, se nós não o consideramos, tudo o resto depois já não é visto da mesma maneira. Bom, então a segunda pergunta ao desenvolvimento sustentável é a seguinte. Para quê? Desenvolvimento sustentável para quê? Quais são os fins? E esta questão dos fins vem levantar o problema das necessidades. Porque quando se define desenvolvimento sustentável, põe-se o problema de é preciso satisfazer as necessidades hoje, mas de maneira a que as necessidades de amanhã não sejam postas em causa. E, portanto, nós temos que nos perguntar, é o fim a biodiversidade ou é, digamos, a sociedade? É a natureza ou é, digamos, a comunidade? É o homem ou é o bicho, está bocado? É o rendimento das famílias e dos indivíduos ou é, digamos, o PIB? Quando, digamos, este PIB não entra em linha de consideração com, por exemplo, mais 25% da economia informal, não é? Ainda ontem se falava nisto. E da economia subterrânea, e da economia, digamos, doméstica. Estes PIBs são muito calculados de maneira muito especial, porque estas economias não estão lá. É, portanto, um fim de frugalidade material ou é de consumismo? Para que é que nós queremos o desenvolvimento sustentável? É que se é para o consumismo, então temos que rever este conceito. E a primeira ideia é a revisão do conceito das necessidades, que eu deixo aqui. E confesso-vos que não encontrei nada melhor até hoje, e eu não tenho aqui tudo, mas posso dar depois no final o texto completo. Eu quero transmitir esta ideia de que nós temos que rever as necessidades a partir de um texto poético, incisivo, que vai ser projetado. Eu vou-vos deixar ler. Não vou sequer repetir, porque eu acho que é para ler. É um poema de Fernando Correia Pina, Saldo Negativo. E eu poria a pergunta. Ele não põe a pergunta, ele afirma. Portanto, já leram? Já. A terceira questão para o conceito é que escala é que falamos, quando falamos de desenvolvimento sustentável? Podemos começar pelo nível das casas. As casas que temos, as casas que construímos, são sustentáveis? O que é esta ideia aplicada às casas? As aldeias, as cidades, bom, as metrópoles, as nações, o globo, de que é que nós estamos a falar? E este problema da escala é fundamental, mesmo até numa perspectiva de olharmos para o conceito antigo de desenvolvimento. E o resultado disso é que aparece a certa altura uma certa contestação de que não se pode falar de desenvolvimento, é preciso falar de desenvolvimento local, in loco, para as pessoas que lá estão, porque as pessoas são as primeiras a ter em consideração. Não vale a pena ficar pela ideia abstrata, muito geral, sempre, do desenvolvimento nacional, quando, digamos, com todos os recursos europeus, o que há é uma concentração dos recursos na capital do país. Bom, portanto, de que escala é que nós estamos a falar? Falar de desenvolvimento sem falar de escala é não falar de nada. E a escala pode reduzir do local à casa. E era isto que eu queria, digamos, pôr como ideia. Não se fale mais de desenvolvimento sustentável sem pôr o problema da escala. Porque senão estamos, de facto, a ir na onda de uma palavra simpática, mas que não ajuda ao concreto da resolução dos problemas. Bom, então, a outra questão também tem a ver com, esta tinha a ver com o espaço, a escala do espaço, a escala temporal. Quando falamos de desenvolvimento sustentável, a ideia é as nossas, a geração, mas nós também temos um bocado de vistas curtas, não é? E quando muito pensamos nos filhos e nos netos, pensar nos bisnetos ou nos trinetos já é um bocadinho mais complicado para nós, não é? Já achamos que não é, enfim, não, os que vierem a seguir depois que... E, portanto, a questão é, quando se fala de desenvolvimento sustentável, é para o século, é para o milénio, é para a geração? Quer dizer, qual é a escala temporal que está aqui em causa quando temos um problema concreto? Não é? E, portanto, a última questão, em termos conceptuais, é para que rol de condições futuras é que nós vemos o desenvolvimento sustentável? Para que sociedade? É o que está aqui. Por isso é que há bocado dizia que, do ponto de vista do conceito, isto é polémico, não é? Levanta imensa controvérsia do ponto de vista político, filosófico, ético, porque no fundo, o que nós estamos aqui a dizer é qual é a sociedade que antevemos, que projetamos no futuro, se queremos falar a sério de desenvolvimento sustentável. E é para uma sociedade de capitalismo global, ainda mais feroz, ainda mais selvagem, ou é, digamos, no fundo, para uma sociedade global, não é? Porque nela estamos e dela não saímos, é evidente, não é? Já há bocado simbolicamente dizia que encontrei primeiro um indiano e encontrei depois uma eslava aqui na trofa. E, portanto, a questão é, somos capazes de imaginar uma sociedade onde o homem, pessoa, causa um impacto que seja ele próprio sustentável? Bom, a primeira conclusão que eu queria tirar é, o que está aqui em causa é nós vivermos ou perecermos. Portanto, urge também reconceptualizar o conceito de desenvolvimento sustentável. E do desenvolvimento passamos ao contra-desenvolvimento, e do contra-desenvolvimento passamos ao desenvolvimento sustentável. Mas o que está, de facto, aqui em causa é matar ou salvar a terra e as gentes, como antigamente se costumava dizer, as terras e as gentes. E esta é a questão. Esta é a questão. E, portanto, em vez de desenvolvimento sustentável, enfim, para usar também uma palavra diferente e comportar a crítica ao desenvolvimento sustentável, eu diria que talvez fosse melhor começarmos a pensar e falar em vida sustentável. E para isto é preciso ter memória, começar por ter memória. Avaliar o passado, o legado, não há só o presente e o devir. O conceito de desenvolvimento sustentável aponta-nos muito para o futuro. Aponta-nos muito para o futuro, para as gerações seguintes, para a ideia positiva de que, enfim, o céu estará ao nosso alcance. Mas, de facto, a par do capital positivo que nós temos vindo a receber, que herdamos, também herdamos danos, prejuízos, erros irreversíveis. Aquela ponte que me falou há bocado é irreversível, perdeu-se. Pode-se reconstruir a ideia, fazer uma espécie de nova ponte, mas, enfim, não é a que estava. Há erros irreversíveis, há indefinições e há impasses. E é preciso partir deles. Esta questão de ter memória tem muito a ver com a nossa maneira de não inscrevermos muitas coisas na nossa própria realidade. O José Gil fala muito desta questão de nós lidamos muito mal com a inscrição de muita coisa, não é? Ao nível das instituições e por aí adiante. Portanto, esta ideia de ter memória, para mim, é muito importante. O homem ser tratado como pessoa. E, portanto, aquelas duas relações de que eu falei, a relação psíquica e transcendental, precisam de ser incluídas no quadro de referência da vida. Não se devia falar, digamos, de desenvolvimento, como se estas duas componentes não tivessem nada a ver com o conceito. Eu senti isto de uma maneira muito forte quando visitei os Açores pela primeira vez. Se, por um lado, senti a natureza, digamos, a penetrar-me os poros, por outro lado, senti-me, de facto, enfim, uma poeira estelar. E, portanto, a consciência da vulnerabilidade, a consciência do efêmero, a consciência da fraqueza vem ao de cima. E, portanto, do meu ponto de vista, isto é uma ideia pessoal, não tenho encontrado muita gente, digamos, a subscrever esta ideia, mas eu, pessoalmente, acho que introduzir estas duas dimensões nas questões do desenvolvimento, seria uma ajuda para lembrar a nossa finitude humana e para lembrar que as coisas deviam ser vistas também nessa perspectiva. E também a inclusão de valores de ordem ética e religiosa no quadro de referência da vida elevaria a probabilidade de se buscar o bem-estar social de um modo distinto do que tem sido feito até hoje. Ou seja, voltando um bocadinho atrás, separar a sociedade do ambiente, não. Separar a economia da ética, não. Mas não pelas razões que invoco do ponto de vista de que nós, como pessoas, somos um ser que permanentemente está em inter-relação com aquelas quatro realidades que eu referi. Então, a segunda conclusão, e acabo já, é preciso agir. Não é só palavras, é preciso agir. Agir numa perspectiva também de ensaio, porque nós não estamos seguros de muitas coisas. E somos muito pouco, pela formação científica baixa que há na sociedade portuguesa, pouco dados ao ensaio. Achamos que é 8 ou 80, achamos que é logo assim, que temos a certeza, e não experimentamos muito pouco. E, portanto, há muita coisa que precisa de ser ensaiada, na incerteza se vai dar ou não resultado. Isto é uma ideia também fundamental para mim, o ensaio. Agir já assim, mas na perspectiva de uma certa humildade científica e técnica, porque nós não sabemos exatamente se estamos a ir pelo caminho certo. Ora, então, mudar para fazer o quê? Para mudar, sobretudo, os paradigmas vigentes, em particular o tecnológico e o de consumo. Todos os outros precisam ser mudados também, é evidente. Mas creio que há uma necessidade clara de repensar, digamos, os caminhos da tecnologia e do consumo. Ora, não podemos pensar só em mudanças radicais, temos que ir pensando nas mudanças incrementais, e aqui eu sou muito sensível à filosofia, digamos, japonesa do Kaizen. Tudo aquilo que é possível a gente mudar, e que esteja nas nossas mãos, por muito pequenino que seja, por muito, muito ínfimo e aparentemente insignificante, que mudemos. E, portanto, mudanças incrementais e mudanças radicais. Evidentemente, ao longo de toda a cadeia. A exploração dos recursos, à produção, à distribuição, ao consumo e à reutilização. Em resumo, a ação individual e coletiva imediata precisa-se para que haja um repensar da tecnologia, um redefinir da economia e um refazer da organização social. Muito obrigado pela vossa atenção.